Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Oh, where are you now? Pussy willow that smiled on this leaf. When I was alone, you promised a stone from your heart. My head kissed the ground. I was half the way down, treading the sand. Please lift a hand. I'm only a person whose armband's beads on his hands hang tall. Won't you miss me? Wouldn't you miss me? Coffee birds wave, swing twigs, coffee brands around. Brandish a wand with a feathery tongue. My head kissed the ground. I was half the way down. Treading the sand. With Eskimo chain, I tattooed my brain all the way. Won't you miss me? Wouldn't you miss me at all? Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música cósmica, tudo centrado essencialmente nas décadas de 1960 e 1970. E começámos o programa de hoje com Syd Barrett, Dark Globe, e vamos continuar com o Diamante Louco, que é Syd Barrett, o fundador de Pink Floyd e o principal compositor do disco de estreia de Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, de 1967, mas o destaque alargado na Floresta Encantada a Syd Barrett por duas razões. Para já, a editora Third Man Records já colocou cá fora The Solo Works of Syd Barrett, os dois álbuns de Syd Barrett, The Madcap Laughs de 1970 e também Barrett, também de 1970, e ainda o registro lançado já na década de 80, a coletânea Opel, e ainda um single com duas versões assinadas por David Gilmour para o ex-colega dos Pink Floyd. E também porque está nos cinemas o documentário Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd, em exibição nos cinemas UCI em Lisboa, no El Corte Inglês, e no Arrábida Shopping no Porto. O filme estreou na última sexta-feira e continua em exibição este sábado, dia 21, a história de Syd Barrett, o fundador dos Pink Floyd. E por isso mesmo, hoje estamos aqui a recordar alguns temas, e começámos com uma música retirada do álbum de estreia de Barrett, The Madcap Laughs, um disco gravado entre 1968 e 1969, logo após a saída de Barrett dos Pink Floyd, e com produção dos colegas de banda David Gilmour e Roger Waters, e também com o apoio de alguns músicos dos Soft Machine. Vamos ouvir mais um par de faixas deste registo, agora com Long Gone, e depois fica a faixa If It's In You. Este é o Gênio Louco de Syd Barrett. She was long gone, long, long gone. She was gone, gone, the bigger they come. the larger her hand, till no one understand why for so long she'd been gone. And I stood very still by the windowsill, and I wondered for those I love still. I cried in my mind where I stand behind the beauty of those in her eyes. Long gone, long, long gone. She was gone, gone. The bigger they come, the larger her hand, till no one understand why for so long she'd been gone. And I borrowed a page from a leopard's cage, and I prowled in the evening sun's blaze. Long gone, long, long gone. She was gone, gone. The bigger they come, the larger her hand, till no one understand why for so long she'd been gone. And I stood very still by the windowsill, and I wondered for those I loved still. Pride in my mind where I stand behind the beauty of those in her eyes. She was long gone, long, long gone. Yes, I'm thinking. Yes, I'm thinking. Look, you know, I'll start again. It's no, it's just the fact, you know, of going through. I mean, if we could cut. Yes, I'm thinking of this. Yes, I am. Puddle Town, Tom was the underground. Hold you tight, you're so close. Yes, you are. Please hold on to the steel rail. Colonel with gloves drafts leeches. He isn't love on Sunday's mail. All the fives crock Henrietta. She's a mean go-getter. Got to write her a letter. Did I wink? Did I wink? I am yum, yummy, yum, dumb, yummy, yum, yum, yum. Yes, I'm thinking of this since steam. Skeleton kissed to the steel rail. Fleas in Pamela gloves, drafts, leeches, chugging along with a funnel of steam. The five struck Henrietta. She's a mean go-getter. Got to write her a letter. Syd Barrett na Floresta Encantada, ele que saiu do Pink Floyd devido ao seu comportamento errático, um comportamento impulsionado pelo consumo de LSD, mas que revelou também uma série de problemas mentais de Syd Barrett. No entanto, e mesmo após a saída do Pink Floyd, os ex-colegas de banda levaram Syd Barrett para o estúdio para dele ainda retirar algum do gênio que Syd Barrett ainda tinha e que queria colocar cá fora. O primeiro resultado é o conjunto de canções que deu origem então a The Madcap Laughs, o primeiro álbum a solo de Syd Barrett, de 1970. Estivemos com Long Gone e também If It's In You, uma gravação que logo no início dá para perceber a fragilidade de Syd Barrett em estúdio, mas quando a música de facto arrancava, após aquela primeira falha, ele entrava no tema, mesmo com algumas falhas de ritmo. É Syd Barrett na sua plenitude. Vamos ficar com mais um tema do disco de 1970. Recordo que este destaque alargado se deve à nova reedição a cargo da Third Man Records, a editora de Jack White. Colocou cá fora então e em vinil os dois primeiros álbuns de Syd Barrett e também a coletânea Opel, já estão disponíveis em vinil, e também o filme dedicado à história de Syd Barrett e ao início de Pink Floyd, o filme que continua em exibição este sábado nos cinemas UCI de Lisboa e também do Porto, no Arrábida Shopping. O filme Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd, e parece-nos, claro, a oportunidade perfeita para recordarmos aqui alguns momentos do seu percurso. Fica agora um tema retirado do segundo disco a solo de Syd Barrett, Simplesmente Barrett, lançado em novembro de 1970. Fica o tema Dominoes. It's an idea someday, in my tears, my dreams. Don't you want to see her prove life that comes of no harm? You and I, you and I, and dominoes, they go by. You and I in place, wasting time on dominoes. A day so dark, so warm, life that comes with no harm. You and I and dominoes, time goes by. Fireworks and heat someday, cold a shell as Dick will play. Overheard a lark today, losing when my mind's astray. Don't you want to know with your pretty hair? Stretch out your hand, glad fields in an echo for your way. That comes of no harm. You and I in dominoes, the day goes by. We'll be right back. 'cause I almost want you back. 'Cause I know what you are. You are a gigolo, aren't you? You're the gigolo. Últimos minutos a viajarmos por Barrett, o segundo disco a solo de Syd Barrett, gravado em 1970, entre fevereiro e julho de 1970, nos estúdios da Abbey Road. Saiu em novembro de 1970, conta com a produção dos ex-colegas de banda Richard Wright e também David Gilmour. Tem também aqui alguns músicos de sessão, incluindo nas percussões Jerry Shirley dos Humble Pie, ou John Wilson, colaborador habitual de David Gilmour, bem antes de Gilmour pertencer aos Pink Floyd. Ficaram aqui então dois momentos particulares deste disco de Syd Barrett. Primeiro estivemos com o tema Dominoes e, entretanto, Gigolo Aunt, duas faixas com um som um pouco mais cheio do que no álbum de estreia, mas onde está toda a fragilidade também já neste período por parte de Syd Barrett. Vamos ficar com mais um tema deste registro, lançado então no final de 1970. Agora, Baby Lemonade, mais uma do segundo álbum e último disco a solo de Syd Barrett, lançado em 1970. Dolly Rocker. It's called Dolly Rocker. Sort of old make of dress. Well, months old, you know, that sort of thing. Destaque alargado da Floresta Encantada sobre Syd Barrett. Primeiro estivemos com o tema Baby Lemonade, do segundo disco de Syd Barrett, Barrett, de 1970, e entretanto Dolly Rocker, um dos inéditos que surgiu na coletânea de 1988, Opel, uma coletânea que reunia não só gravações alternativas de algumas das músicas dos dois primeiros álbuns de Barrett, mas também algumas canções inéditas. Opel e os dois primeiros álbuns conhecem agora uma nova reedição em vinil, uma nova prensagem com o selo da Third Man Records de Jack White. Quiserem conhecer um pouco melhor também a história de Syd Barrett, o documentário passa este sábado, dia 21 de outubro, nos cinemas UCI de Lisboa e do Porto, Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd. E agora, na Floresta Encantada, o momento Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa é aquele momento da Floresta Encantada em que passamos sempre uma música de Frank Zappa, e hoje vamos até 1981, mesmo no início da década de 1980, a um disco que tem como título You Are What You Is. É um disco onde Zappa faz imensas críticas sociais, como por exemplo à indústria militar, aos média, também à religião, e é precisamente um tema sobre religião que vamos passar com Frank Zappa a criticar duramente as igrejas evangélicas dos Estados Unidos da América, numa música muito bem apelidada Heavenly Bank Account, ou seja, o dinheiro que os crentes gastam nas igrejas evangélicas e que vão para a conta no céu de um dos pastores evangélicos. Frank Zappa, sem rédeas, na música Heavenly Bank Account, para ouvir agora na Floresta Encantada, no espaço Zuvizeva Zappa. A man comes along and claims a godly need, he'll clean you out right through your tweed. That's right, you asked for it. Remember, there's a big difference between kneeling down and bending over. He's got $20 million in his heavenly bank account, all from those chumps who was born. Self is against the wall. The only thing you have not tried is the sport of chumps. That's suicide. Hard, harder, harder, harder, ooh, till they thought she might. Primeiro estivemos com o espaço Zuvi Zeva Zappa, com Frank Zappa em 1981, e uma crítica muito dura à Igreja Evangélica, às Igrejas Evangélicas dos Estados Unidos da América. Escutamos Heavenly Bank Account e, entretanto, os Velvet Underground com Foggy Notion, uma faixa que podemos encontrar no álbum VU, lançado em 1985, uma coletânea que reúne gravações de 1968 e 1969, outtakes e outras canções que não surgiram nos álbuns de Velvet Underground. Escutámos então Foggy Notion e vamos continuar com uma voz que participou no primeiro disco de Velvet Underground, no disco de estreia de 1967, a cantora alemã Nico. Vamos até ao primeiro disco a solo dela, Chelsea Girl, lançado também em 1967, e onde colaboram os músicos dos Velvet Underground, como por exemplo John Cale, Lou Reed e Sterling Morrison. Vamos escutar uma das músicas deste disco da cantora Nico, fica a faixa Little Sister. Don't call me home, little sister, before the night is done. My love and I are fleeing, running in. Little bird, take up all your turrets and gold, bury them away in the earth, let your memory reduce them to dust. Just might remember your name. In the unbroken darkness, where emptiness empties alone, there's no starting or stopping. Where there is no right or no wrong. Well, that's all right for some who can hang the absurd on their wall. If your blind hands can't grope, through these measureless waters you fall. You've been following patterns and fleeting sensations too long. And the fullness that fills up the pulse of durations is gone. Let the great constellation of flickering ashes be heard. Let them burn with a fire. All it takes to confess is a word, just a word. I can recommend angels. I've watched as they've made a man strong, oh so strong. If your humbleness shows, then I'm sure that they'll take you along. You can tell them who sent you. It might help to get you above. You can say that he laughed and he walked like Saint Francis with love. Primeiro, a voz de Nico no álbum de estreia a solo, o registro de 1967, Chelsea Girl. Escutámos a faixa Little Sister e, entretanto, estivemos com Scott Walker no quarto álbum a solo, simplesmente Scott 4, lançado no final de 1969. Escutámos a faixa Angels of Ashes, Scott Walker a rodar também na Floresta Encantada. O programa está mesmo quase no final, e para o fim fica Nancy Sinatra e Lee Hazlewood no registro que editaram juntos em 1968, Nancy and Lee. Fica uma das músicas desse disco, You've Lost That Loving Feeling, Nancy Sinatra e Lee Hazlewood no fecho da Floresta Encantada desta semana. You never close your eyes anymore when I kiss those lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, baby. But baby, baby, oh baby, I know it. You've lost that loving feeling. Oh, oh, that loving feeling. You've lost that loving feeling.